que fala, né? Então vai acessando aí que é só novidade, bobinho. Tá bom? A coisa é diferente. Talvez os dias foram todos iguais e não fiz nada demais. Ou talvez fiz demais, ou fiz demais porque não merecia. E fiz porra nenhuma por pessoas tão especiais. Olhei pra trás, não vi nenhum filho da puta que me abraçou e me chamou de mão nessa bosta. Olhei pra frente, vi mais de 1000 filha da puta querendo me abraçar, me apunhalar pelas costas, é foda. Minha mãe falou pra eu estudar, eu fui queimão pensado. Fiz várias fitas erradas pra ter uma fita boa. Mas o problema não são pessoas com poder, o problema são pessoas com poder sobre outras pessoas. Vários tentaram ser Neymar, mas se tornaram ganso. E quantos nem sequer chegaram lá, nem vão chegar. Tá mais perdido no mundão que o sinal da TIM. Tu quer ter peito pra correr ou pulmão pra fumar? Me desculpe, baby. Só mais um desabafo. Só mais um texto pra ela. Desculpe os erros tolos. Sei que me acho um louco. Cara de peixe são sempre tão bobos. Pras putiane me fingiu de capricórnio. E depois de fazer ela gozar, falou que sou de touro. Continuei pensando as mesmas merda. Só não falei pra não pensar em merda. Errei, se é pra mudar, mudei. Mudou o vaso, a pia, o toalete. Só não mudou a bosta que eu sempre caguei. Por muito tempo eu fui tudo que eu pude. Agora eu sei que eu sou tudo que eu quero. E como eu quero ser alguém que não seja alguém por causa de alguém. Talvez eu chegue em alguém que eu não espero. Nossos livros de história foram discos de rap. Mano Brown e Eduardo foi meus professor. Teus ídolos lutaram por peças da Gucci. Os meus lutaram por um mundo sem guerra. É bailão que fala, né? Então vai acessando aí que é só novidade, bobinho. Tá bom? Coração, filha da puta!